Bem, aquele pensamento do irmão Zaru, que eu gosto muito, e costumo repetir na abertura da pregação, ele diz assim: a mensagem da LBV carimba o espírito para a eternidade. Por isso não adianta ter somente política para o corpo. Os partidos são necessaríssimos. É evidente que eles são necessários. Mas a mensagem de Jesus não está restrita aos apenas conhecidos como cristãos, nem também à área religiosa, mas à área política. Essa então necessita tanto. Eles decidem sobre os destinos das nossas famílias, das nossas casas. Tem o poder material na mão. Ninguém mais do que eles precisa da iluminação espiritual. Por isso dizia o irmão Zaru: só Jesus pode trazer paz à terra. Isso é missão pessoal intransferível dele. Mas ele gosta de ser ajudado, ele é generoso, quer ter a participação de todos na sua glória. E a LBV faz parte nesse concerto, que um concerto com C, para realizar um concerto com S, da humanidade. Então, o Apocalipse, que é uma mensagem de Deus para a humanidade, não pode ser visto sectariamente. Paulo apóstolo dizia: a letra mata, o espírito vivifica. E Jesus manda que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Então, a Bíblia não pode ser restrita. Toda a palavra de Deus permeia os textos sagrados de todas as religiões. Por que que Jesus vai ter preferência pelos cristãos? Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E disse que os seus discípulos seriam conhecidos por se amarem uns aos outros. E disse mais, que alguém pode dizer: sim, mas ele disse que esse amor tinha que existir entre seus discípulos. Não. Há uma outra passagem do Evangelho, é que ele diz que não há vantagem nenhuma de se amar aqueles que são nossos iguais. Amar os que nos amam, que grande vantagem. Isso é flagrantemente uma ordem de que devemos amar os que não são considerados cristãos. Que grande vantagem o cristão amar o cristão? O cristão tem que amar o budista, tem que amar o xintoísta, tem que amar o ateu, porque a ordem do seu Senhor é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. E se alguém pensa que isso é restritivo à área chamada cristã, está redondamente enganado, porque o mestre diz lá que não há vantagem em amar aquele que nos amam. Veja que o nosso pensamento é abrangente. Temos que amar aqueles que não nos amam, diz Jesus. Bom, o doutor Gelson está aqui em cócegas para falar. E é sempre uma palavra brilhante. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. O que nós estamos ouvindo aqui e lendo é para aqueles que querem ser bem-aventurados. A legião da boa vontade tem uma mensagem abrangente, antissectária, ecumênica mesmo, no sentido mais avançado do que se pode entender por ecumenismo. Então, quando nós vemos que o Apocalipse traz para nós uma visão universalista, que não se refere somente a esta ou aquela religião, a este ou aquele povo, a este ou aquele conceito humano, nós percebemos que o Apocalipse realmente é vida, é energia, é substância para cada um de nós. Portanto, ao lermos o Apocalipse de Jesus, explicado como o irmão Paiva está explicando aqui, ao simples de coração, nós sentimos isso realmente. É abrangente. Então, a mensagem às igrejas, como o irmão Paiva mesmo ressaltou aqui, não é somente para os religiosos, não. É também para a ciência, para a filosofia, é para o esporte, é para o relacionamento interclasses. essa mensagem é para todos nós. E Jesus, quando trouxe o seu novo mandamento, que está no Evangelho, ele diz lá: novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele já estava fazendo uma preparação para que todos vissem o Apocalipse que ele trouxe, que ele veio trazer também, por ordem de Deus. Ele estava preparando a todos para encarar o Apocalipse como um sinônimo de amor, um sinônimo de entendimento, um sinônimo de fraternidade, de solidariedade. Portanto, aquele que olhar este grande livro, que é o Apocalipse de Jesus, deve olhá-lo como amor, como o irmão Paiva está mostrando aqui. A constituição da humanidade. Bem, meus amigos e meus irmãos, nossa homenagem a todos vocês, porque nós confiamos na misericórdia de Jesus que sustenta essa obra. É Jesus quem sustenta a Legião da Boa Vontade e tudo que ela consegue fazer por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Por isso é que nós vamos agora orar a oração do Pai Nosso, que é a prece ecumênica que o Mestre deixou para nós. E fazemos com toda a profundidade do nosso coração, porque afinal de contas, quem confia em Jesus... não perde o seu tempo. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, portanto de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos, volve o teu olhar compassivo para os nossos enfermos e todos os enfermos do Brasil e da humanidade e aqueles cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus, o amor universalizado. Todos esses irmãos em quem vamos pensar na hora da grande vibração da família legionária da boa vontade. Disseste Jesus: pedi